dia, tá 3601, assunto de informação é autorização de São Paulo, comboio nível 360. São Paulo 360 via Pezulu 16, decola pista no 0, curva direita, CDTRL, Leda, Bridge, controle 120, décima 8, aciona 5454. Imagino São Paulo, companhia aqui do 360 via Pezulu 16, decola 10, curva direita, CDTRL, após DL, Leda, Bridge, 204 é o controle e o 3454, tá? 3601 é 3601, né? Ponta puxa. Tá, agora só 3601. Tá, 3601, tá pronto para o puxa acionamento, solicita acionamento na posição. Gente, tá autorizado acionar, reporta para o táxi, para o puxa 3601. Pode, tá só na posição, tá informado, tá 3601. Bom dia, Oceané 625. Confirma. Presidente Leu, você era previsto para Guarulhos? Da Leda Bridge, confirma o tráfego? É o Oceané 625, da Leda Bridge para Guarulhos. Afirma. Tráfego. Salvador, o Whisky Juliette Vista finalizou o reporte. Cabe um bom dia. Portão 01. Bom dia, Juliette Vitor. pista 360, né? Entendi. Salvador, 3601, pronto, para o táxi. Seu BG 106, autonomia de 4 horas e 30 minutos, alternando Caleão. 3601, 30 táxi, via Pátio 1, Índia, reporta ponto de espera da 10, pronto, que nem 10 no 8. Mas, número 7, Pátio 1, Índia, reporta ponto de espera da 10, pronto, registrado no 08, tá? 3601. consultar 3609. 3601, 160 graus, 109, autorizado a alinhar e decolar, pista no zero. Alinhar e decolar, pista no zero, tá 3601. Decolada 10, controle da 0 da 08. 208, bom dia, meu trabalho, 3601. Controle Salvador, muito bom dia, tá 360 no Transcânico, cruzou 2.000 para o 360 na Dael Leda. Tá 3601, contato radar para o 360, vou direto Leda. Direto Leda, tá 3601. telefone é 6251 para autorização de tráfego. Na 6251 Guarulhos 360 via Pesulu 16, decola pistão 0 curva direita, saída da El, Leda, Bridge, controle 120-8, aciona 5461. 360 autorizado Guarulhos via Pesulu 16, decola pista 10 curva direita, saída da El, Leda, após Bridge, controle 120-8, transponda 5461 na 6251. Procedimento correto, reporte posto 621. Para. Três, meia, zero, um, chame-se de Recife, 1251, alterna 3, 325. 3, 325, ligado, bom trabalho. Confirmo.